sua frente demais, viu? Isso é pra tocar no motel e no paredão. Arrocha gostosinho, vai. Sem motivos pra sorrir, é o que sinto quando você não está aqui. E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim que perturba e não quer sair. Porque você me deixou só, sem o céu pra colorir, sem flores pra florir. Eu te ação de dor e aflição. Quando você chorou, eu chorei. Ai, que delícia! É o que sinto quando você não está aqui. Dá um uísque aí, por favor. E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim que perturba e não quer sair. Porque você me deixou só, sem o céu pra colorir, flores pra florir, meus dias são de dor e aflição. Quando você chorou, eu chorei também. A dor de te perder não nos fez bem. E hoje o meu mundo não é feliz sem ter você junto a mim. Quando você chorou, eu chorei também. De te perder não.